de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Peraí, babosa, os caras esculhambaram a máquina ontem. Pois é, pois é, usaram a máquina aqui. Filho que usou a máquina ontem. Olha aí, olha. Fala aí com ele aí, se entenda com ele. Olha, eu te escolhi um bastante. Vambora. Agora vai, agora ajeitei. Vai, opa, vai, Maurício. Aí, ah, agora tem encaixadinha, vai. Ô, Barbosa, é, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais, Barbosa, com o governador Gargantinho. Não, Garotinho. Barbosa, ele tomou uma decisão que muito governante não teve coragem de tomar, Barbosa. Mas qual? Vai morar no Palácio Laranjeiras. Ele vai morar no Palácio Laranjeiras? É, Barbosa. Olha, o Palácio Laranjeiras é um dos mais luxuosos imóveis do Brasil, Barbosa. É verdade, é lindo, né, Maurício? Até os visitantes europeus ficam impressionados com a sua beleza e o seu luxo. Pois o Garotinho vai mudar pra lá, Barbosa, com seus sete pentelinhos. Não, seus sete filhos. Ô, Maurício! Seus sete filhinhos lindos e comportados. Maravilha, isso aí. Espaço pra garotada, muito bem. Além do Garotinho, da Rosinha, dos sete pimpolhos, mais seis integrantes da família vão morar lá, Barbosa. Ah, vão mais seis parentes também. Já tô vendo a gurizada batendo uma bola naquela sala onde estão aqueles vitrais ilustres trazidos da França no século XVI. Ai, ai, ai. Imagina isso, Barbosa. Olha. Não, imagina bater bola entre jardins lindos pois que tem no também, Palácio Guanabara. Ali, né? Soltar os cabritos ali, viu? Tanto que soltar cabrito o quê, Maurício? Olha, o Garotinho disse que vai mudar pro palácio com a Rosinha, os sete pimpolhos, a sogra, a tia, duas cunhadas, uma amiga viúva da família. Mas por quê? Ele disse que porque o aluguel tá muito caro. Que aluguel tá caro, ô, Maurício? Ele disse que como governador vai ganhar R$7.000. R$7.000. E que só encontrou casa pra alugar no valor de R$5.000. Que loucura, hein, Maurício? Pera aí, onde é que ele tá procurando casa? R$5.000, Maurício? R$5.000. Pô, ele podia alugar um apartamento ali naquele edifício da Praia de Botafogo. Se ele quiser, eu alugo o meu pra ele. Por 5 pratas, eu alugo. Pois é. Agora, do caramba, é a Rosinha dizer que já foi no palácio pra ver se ele tá precisando de armário embutido. Ah, que maravilha. Mas será que ela pensa mesmo em chegar lá naquele luxo todo lá, babá? É. Naquela decoração francesa e tacar lá um armário embutido? Sabe daquele pré-moldado, sabe? Isso. E o com o Garotinho, né? Morando no Palácio Laranjeira, babosa? Sim. Com metade da população de Campos lá dentro também? Não, que metade, Maurício? Onde é que o presidente Fernando Henrique vai dormir quando vier ao Rio, babosa? Aí você me pegou. Mas é o que o presidente Fernando Henrique sempre fica hospedado lá no Palácio Laranjeira. Ficava, né, Maurício? E agora, onde o presidente vai dormir quando vier ao Rio? Onde? Não se preocupem, não é? Eu durmo em qualquer cantinho, olha, não é? Que humildade, né? Ô, Barbosa, não tem problema, olha, qualquer cantinho me serve, não é? Pode ser ali no Copacabana Palace, né? No Meridian, no Sheraton. Que isso? Qualquer cantinho modesto, pra mim tá bom, cantinho não é? Cantinho modesto, tá? Eu sou uma pessoa muito humilde, né? Eu durmo nesses lugares simples, tá, portanto... Tá bom. Tá, presidente, tá bom. Para de rir, presidente, para! Ai... Vai, Maurício. Mas olha, o fim de ano está se aproximando e com ele chegam boas notícias, Maurício. Que, eu só quero ouvir boas notícias, Maurício, por favor. Uma delas. Paula Tomás, envolvida na morte da atriz Daniela Pérez, poderá ser solta. Ai, ai, ai, ai, ai. E mais, Barbosa. Mais. O fazendeiro Darli Silva, que matou o seringueiro Chico Mendes, poderá ser indultado no Natal. Ai, ai, ai, ai, ai. Mais boa notícia. Mais uma. Pinochet poderá ser perdoado. Ai, ai, ai, ai, ai. Babá, depois de tanta notícia boa, o que mais o mundo quer pra ganhar de presente Papai Noel, né? Mas Maurício, não brinca com isso, rapaz. Ah, sim, tem mais uma notícia boa aqui. Qual? O comércio registrou um aumento de 38% na emissão de cheques sem fundo. Que isso? Tá feia coisa, hein? E vamos agora a uma correção no nosso noticiário. Não, para. Já vi o texto. Pedimos para, desculpas. Para, para. Sem, pula essa. Que se encaixa alta aqui, vai falar isso aqui? Não, eu vou falar outra palavra, já risquei aqui. Não, pula essa aí. Pedimos desculpas. Não, pedimos desculpa por não dar notícia. Pula essa, não vai não. Nossa. Censurada. Vai, Maurício. E agora então vamos falar de esporte, Maurício. Ah. Pra falar de esporte, aí vem ele. O comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Barbosa. Eu não tenho nada com isso, não. Sim, mas o quê? Mas o chefe de redação vai reclamar porque não teve essa correção. Pode colocar nome feio nas notícias. Como é que vai corrigir uma notícia? Ninguém falou esse negócio. Esse nome é lindo. Esse nome é lindo, Barbosa. Botasse nádegas, mas é que essa aqui não pode, né, rapaz? Não pode falar bunda no rádio, então. Não, para, rapaz. Vambora. Olá, Barbosa. Vambora. Ô, Maurício, voltou de viagem, foi? Seu saco de outro. Ih, já começaram os dois. Já, eu não aguento. Barbosa. Ah. Meus amigos amantes da bola. Cruzeiro e Corinthians jogam nisso domingo a segunda partida pelas finais do Campeonato Brasileiro. É verdade. E o que significa isso, Barbosa? O que significa isso, Antuépio? Ora, meus caros, significa que se eles vão jogar a segunda, é porque já jogaram uma. Ah, sim, se vão jogar a segunda é porque jogaram uma antes. Isso, Barbosa. Daí a importância da matemática no futebol. É verdade. Se eu dissesse, eles vão jogar. Esquece, Antuépio. Hein? Não, esquece, continua. Inverteram aqui. Tá. Inverteram aqui, botaram o Z antes. Tá bom, vai. Se eu dissesse. Tá, vai, Antuépio. Eles vão jogar a terceira. Significaria o quê, Barbosa? Significaria o quê, Antuépio? Ora, que eles já tinham jogado duas. É verdade, Antuépio. Não é verdade. Porque três é uma mais uma, mais uma. Ah, isso mesmo. Ou dois mais uma, ou. Sim. Três menos zero, tá, três. Tá, vai, Antuépio. Ah, sim. Então, vejam vocês novamente como é importante o raciocínio matemático futebolístico. Sim. E muita gente me pergunta, Barbosa. O que que perguntam pra você, Antuépio? Antuépio, seu desgraçado, o que você acha dessa situação? O que que você acha, Antuépio? Ora, meus caros, eu acho que ou o Corinthians vai ser campeão. Sim. Ou o campeão Francisco Barbosa será o Clube de Regatas do Cruzeiro. É, Clube de Regatas? Não é não? Qual é? Botou regata lá em Belzonte? Ah, não. Ah, é lá não tem mar. Ah, meu Deus do céu. É o Clube de Futebol Cruzeiro de Minas. Isso, isso. Das montanhas e dos rios. Isso. Bom, essa é a minha análise fria dos fatos, Barbosa. É muito fria. Uma fria danada. Aqui falou Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa na bola. Ai, Maurício. Babazinho, o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, proibiu misticismo na concentração do timão. Legal, gostei da atitude dele. Já vou avisando logo, hein? Já vou avisando, porque o Marcelinho Carioca, se não jogar do jeito que eu quero, eu tiro do time. Eu tiro o primeiro tempo, o segundo tempo. Tá bom, Vandenburgo. E da seleção também, se ele vacilar, eu tiro da seleção. Tá bom, Vandenburgo. Tá ótimo, tá certo. Vai, Maurício. Mas é que os jogadores queriam levar pra lá o pai de santo, Robério de Ogum. Robério de Ogum. E o Vanderlei disse: isso aqui é lugar de profissionalismo, não é lugar de misticismo. Isso mesmo. Pai de santo não joga bola. Ah, meu Deus. Você é índio. Mas é aquele índio. Não, é índio. É o feiticeiro. É o pajé. Tá, cacique Morubixaba e pajé Morubixão. Não, vai, Maurício. Babazinho, a nova diretoria do Flamengo decidiu, vai manter o Evaristo Macedo como técnico, Babazinho. Desde que ele seja campeão. Ah, sim, desde que seja campeão. Agora só falta acertar isso com os outros clubes. É verdade. E vamos agora a um reclame dos nossos patrocinadores. Vamos reclamar. Meu amigo, você mora em kitnet em companhia de seu cavalo de estimação? Cavalo? Ele suja a sala quando você deixa ele sozinho? Que isso? Eita! Para! Caramba, a parede ficou verde. Vamos lá. Agora isso acabou. Que nojeira, né? Parede ficou verde. Ô, Barbosa, cavalo como capim. Ah, vai! Fala, doutor. Compre hoje mesmo. Não, tem que repetir, porque aí o ouvinte já perdeu a noção do comercial. Para aí, Paulo Alberto. Isso. Tá e vamos bom. Agora ao reclame dos nossos patrocinadores. Não, disso tá pulando aí, peraí. Não, escolha a bação pro patrocinador. Tá bom, vamos lá. Sai primeiro o fundo. Você quer que solte primeiro o fundo ou primeiro fundo? Ah, eu quero o primeiro fundo do Paulinho. Tá, solta o fundo, Paulinho. Meu amigo. Você mora em kitnet em companhia de seu cavalo de estimação? Isso. Ele suja a sua sala quando você deixa ele sozinho? Que nojo. Isso é grama com gás. Tá, vala. Agora isso acabou. Compre hoje mesmo as fraldas cavalares, o trote de araque. Fraldas cavalares? Isso. O trote de araque. Sua kitnet vai ficar limpinha e seu cavalo de estimação não ficará privado de nada. Tá certo. As fraldas cavalares, o trote de araque suportam até... Suporta até o quê, compadre? Para! Nossa senhora, 180 quilos? Isso não é cavalo, é um elefante? Não! A venda nas melhores casas da grama. Casas da grama, tá bom. Tá bom, Paulo Roberto. Pega isso, dá um descanso pro Edson Cordeiro que já cantou muito. Vai. Bora, Maurício. Mas ele é em Campinas, o segurança José Roberto Silva, babosa, de 25 anos, confessou ter estuprado mais de 20 mulheres. Não, peraí. Opa. cara confessou que estuprou mais de 20 mulheres, Maurício. E olha que a profissão dele é segurança, hein? Ele é segurança? Imagina se ele trabalhasse como insegurança. Nossa, que absurdo, hein, Maurício? Que absurdo, hein? E a revista Science está fazendo uma eleição para escolher qual foi a melhor pesquisa de 1998. E aí? Os cientistas têm votado naquela pesquisa que fala sobre a expansão do universo. A expansão do universo. Mas pra mim, a pesquisa mais importante foi aquela que determinou que correr ou andar na chuva molha por igual. É verdade. Não, é. É verdade. Essa pesquisa babosa, é. Mudou os destinos da humanidade, sabia? Sim. Porque quem tava na chuva não sabia se corria ou andava, né? É verdade. Vou correr, vou molhar, não vou andar, não sei. É. Os cientistas fizeram essa pesquisa demorada lá. É. E depois da pesquisa ficou sabendo. Correram andar na chuva, molha por igual. Isso. Importante pra caramba. Que loucura, hein, Maurício? E agora vamos saber como tá o movimento no Aeroporto Internacional do Rio. Vamos ouvir a locutora do aeroporto, Iris Leitiera. Atenção, senhores passageiros. Please, ladies and gentlemen. Winter, Spring, Summer and Fall. Que é isso? Bora. Eu não sei essa música, Barbosa. Não, tá bom, tudo como bem. Como é que é essa música? Não tem importância. Eu acho que é uma do Burt Bacharach, mas não me lembro bem. Vambora. Quem é isso? Bacharach? Burt Bacharach. Ah, Burt Bacharach. Não, vambora, Iris. Fala, mulher. Informamos aos senhores passageiros. Galinha mãe. Não, vambora. Informamos aos senhores passageiros que o portão... Portão zero não existe. Portão zero não existe, tá? A numeração começa no portão 1. Perfeito. Pedimos aos torcedores de Flamengo e Vasco que evitem sair na porrada a bordo dos aviões. Isso, é uma baixaria. Tenham todos boa viagem. Como é que é o nome do cara mesmo, Abando? Burt Bacharach. Burt Bacharach. Você é um Burt Bacharach. Não, vambora. Vai, Maurício. Vamos ver, o presidente Bill Clinton não se está se dando muito bem lá, Abando, na sua tentativa de se livrar do processo de impeachment, né, Abando? Loucura, né, Maurício? Olha ele despachando com a Mônica. Que isso? Para. Ele não reuniu de... Para com ele isso. Ele numa reunião de trabalho com a Mônica Levitt. Meu Deus do céu. Salão oral. Salão oval, Maurício, não é oral. Nessas horas, mas o Saddam Hussein ajuda, né? Os caras falam impeachment e ele manda bomba no Saddam, meu. Que loucura, Saddam, hein? Não tem nada que... E o Saddam mostrando onde caíram as bombas é muito A bomba bateu na frigideira aí, viu? Não, vambora. Agora, babado, o Bill Clinton tá adotando a política errada, né, babado? Mas por que, Maurício? Se ele quiser realmente derrubar o Saddam Hussein, babado, é só ele usar a rádio que os Estados Unidos têm que transmite pro Iraque, babado. Como assim? Tocar a música do Tiririca. Como tocar a música do Tiririca, babado? Já pensou? Os Estados Unidos é aquela rádio que transmite lá pro Iraque, né? Sim. Já pensou, babado? De manhã cedinho, começa a transmissão da rádio. Transmissão pro Iraque, vambora. Clementina, Clementina, Clementina, meu amor. Aí daqui a pouco, hora do almoço. Florentina, Florentina, Florentina, meu amor. Aí o Saddam Hussein tá lá, mas, no, de noite. À noite. Saddam Hussein, Saddam Hussein, bigodudo. Do meu amigo. Ô, babado, 10 dias ouvindo isso aí todo dia, ele desiste, babado. Ninguém aguenta. Ai, ai, ai. Falou, Roberto, me poupe. Não sei se tu me amas, pra que tu me serves. Porque ele é muito lindo. Jornal dos Jornais.